233, chame o centro Recife, em 126, decimal 0, ou terra em 128, decimal 8. Recife, 1260, 1288, igual a 233. Na 092, canceladas de inscrições de altitude e velocidade, desça para 2.000 pés, ajuste na 096. Está autorizado o procedimento, reporta no curso. Desce para 2.000 pés, canceladas de inscrições de velocidade, 092, contato localizado. 150, Rio 5975. Confirma para controle. O Rio 5975, cruzou 150. Gente, Rio 5975, chama o centro Recife em 125, decimal 45. 125, 45, bom dia. Dia. Controle Salvador, bom dia, 2489, 81, informação hotel. Rio 4981, a senhora identificação a chegada bom, se desça para 4010, cancela as restrições de altitude, o ajuste no 06. No 06, ajuste, identificou na bom, se descendo para 4000 pés, liberado da restrição de altitude, ajuste no 4000. Salvador, gol no 092, está acertando o pequeno desvio à direita de 5 milhas e volta para a proa de Duna para evitar o cômodo. Controle ciente, gol no 092. Torre Salvador, bom dia, 4234 da Azul, ponto de espera, estamos prontos. Dois, três, quatro, autorizado a linha decolar, pista no zero, vento no 50 graus, 0619. A linha decola de 4234 da Azul. Guardião 05, torre. Estabilizado na ILS X3010, uma pista vista, voo no 09. 092 ciente, torre 18 decimal 95. 1895, já decolagem. Pés, magnética 260 ideal, 1000 pés. Gente, eu tenho principalmente o marcador externo, tem condições de, para agilizar, para ser a baixa altura até o ponto de espera da ótica? Sete. 4234, decolado de Salvador, aos 38, controle de Salvador, 120, décimo 8, chama. 1208, bom dia, 4234. Oi, Salvador, bom dia, o gol 1092. 1092, tráfego avistado, chuva leve sobre o campo, o vento nos 50 graus, 09 nós, agora o altímetro 1097, autorizado pouso, pista 10. Ok, tá, autorizado pouso na 10 com chuva leve, 1092. Controle Salvador, bom dia, azul 4234, cruzando 180010, Puca. Azul 4234, contato radar na decolagem saída PUCA, nível de voo 330. Só mantenho 330, saída PUCA, azul 4234. Salvador, guardião 05, no ponto de espera da hora. O guardião 05, bang da gol na curta final, pista no zero. Tem condições de decolar da presença com Proa Norte, fim de agilizar sua decolagem? Afirmativo. O vento no 50 graus, 08 nós, decola com Proa Norte, o Guardião 05, sem interferir com a final da 10. Afirmativo, dando decolagem, tomara para o próximo. O 092, informa esquilo helicóptero da Polícia Militar saindo em missão SA, decolando com Proa Norte, à sua esquerda, não interfere na sua aproximação. Ciente, o tráfego não interfere e já decolou com na Proa Norte. Guardião 05, tem condições de curva à esquerda para interceptar o litoral sul, a retaguarda do Bang da Gol? Afirmativo. Visual com Bang? Ainda não visual, Corona. Visual na passagem, na curta final. Visual. Exatamente, sobrevoa o Salvador Norte Shopping e no, na vertical do Salvador Norte Shopping, toma a proa do litoral sul, Guardião 05. Afirmativo. Na vertical do Salvador Norte Shopping, proa do litoral sul, informará quando vibrar no o Guardião 05. Guardião 05, apenas confirmando o tipo da missão. Não, uma missão é, policial, é uma operação policial no setor de Vitória da Conquista e região. Gente, o Guardião 05 efetue coagindo. É, reporte atingindo a linha do litoral. Informe a decolagem aos 40. Esse para os eixos da 10 e da 35, da próxima litoral, informa no litoral, Guardião 05. Uno 092, seu solo aos 41, direita, livre, chama o solo em Salvador em 121, decimal 9. Direita, livre, chama Salvador, decimal 9, bom 092. Solo Salvador. Chama o controle de Salvador em 120, décima 8, Guardião 05, com voo. Controle 1208, grato. Controle Salvador, muito bom dia, Guardião 05. Guardião 05, mantenha-se em regras visuais, ajuste na 0 no 7, quando possível, chamado para pouso. Ok, regras Amaral, estimado para Boas, Guardião 0-5. Azul 4234, chame o centro Recife em 125.45. Em caso de falha, 126.85. Vai chamar Recife em 2545, alternando 2685, o Azul 4234. Bom trabalho, senhorita. Também chamou um voo. Gato. Região 05, já possui chamado para pouso, confirme. O nosso chamado para pouso é 1315. 1315, vai no 05, está aproximando do farol da base. Tem, chama 315 copiado, da presente tem a frequência livre para a coordenação, Guardião 05. Frequência livre para a coordenação, grato, da Azul 4981, chame a torre em 118.95. 118.95, vai chamar Azul 4981, obrigado. Torre Salvador, bom dia, Azul 4981, estabilizado em aliás. Azul 4981. Quanto na aproximação, é porte marcador externo, executa o LS? Afirma, é estabilizado em LS. Tente, reporta o marcador externo, Simbra, o altímetro no 0 no 7. No 0 no 7, o ajuste vai reportar no externo, Azul 49. Então. 989. Número 981 autorizado, pouso, pistão no zero, o vento no 60 graus, 07 nós. Primeiro pouso na 10, 49 tudo. Azul 4981, seu solo é 51, 121 no décimo 9, chama agora o solo. 219, azul 4981. Consensório controle, Papatão ou Papa Romeo? Tem Papatão do Oeste, Papa Golf, prossiga. Papa Tango, Oscar, Papa Golf. Qual o tipo de equipamento que vocês abordam? Voar na proa do CEASA, ou Papa Tango, Oscar, Papa Golf. Mantenha-se em regras visuais, ajuste no 0 no 5. Correção, ajuste no 0 no 7. Tango Oscar Papa Golf, desça para 3.500 pés. Federal autorizado a linha decolar pista no 0, vento no 60 graus, 05 nós. Marinha decola, 1 a 0, federal 9970. Imperial 9970, decolado Salvador 02, chama agora o controle de Salvador no 20, décima 8. 208, bom dia. 06, controle. Prossiga. Decolou de Ondina, 3 a bordo. Guardião 06, confirma o testemunho acionado? 1716, confirmado, acionado, guardião. Sete, mantenha sem regra de voo visual, guardião 06, ajuste a última trono 097. Está autorizado direto o destino, Grupo Zulu. Informe quando afastado 20 milhas de Salvador. Por gentileza, estimado de pouso. Estimado de pouso em mais uma hora. Entendeu que está autorizado proa direta. Informará 20 milhas afastado o guardião 06. Afirma, mantendo-se em regra de voo visual 500 pés. Regra de voo visual 500 pés do guardião. Controle Federal 9970, bom dia, está cruzando agora 3.500. Federal 9970, contato radar na decolagem, submanter o nível 340 via saída MUM. 340 na MUM, possível, pode voar código? Federal 9970, mantenha, oi, autorizado, voar código, subindo 340, autorizado. Na prova de cópia 340. Papa Golf, desse mantém a 3500 pés. Ajuste o último metrô 0197. Nome 20 minutos afastado. Controle Guardião 06, está livrando as 20 milhas. Guardião 06, ciente, mantenha, irá manter 1.500 pés até o destino? É afirmativo, é 1.500 para valente Guardião 06. Ciente, informa o tráfego, a posição de 2 horas, 30 milhas, como sul. Passando 4.500 a descida a 3.500 pés. O Guardião 06 tem frequência livre 1, 2, 3, 4, 5. Caso necessite informação, e alerta, retorne-se à frequência. Afirmativo, o Guardião 06 é muito grato pelo retorno. Central 9970, vai cruzar 150, agora dando código. Central 9970, passa nível 150, chama agora o centro Recife, na frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, alterna 126.85, federal, bom dia. Boa. Oscar Papa Golf, 20 milhas. Oscar Papa Golf, essa é mantenha 2500 PES, ajuste o centro milha 7. 2500. Cruzado acionamento intacto, Oscar Mike Yankee. Chame na Oscar para ingresso. Papagolf, 12 milhas da Ceasa, visual. Oscar Papagolf, vê se mantém a 1.500 pés. Aguarde a transferência do 14. Chanel 6302, acione a identificação. Chile 6302, acionou identificação? Afirmativo, senhor. Sete. Não recebeu, a gente está com o transponder acionado 4603? 4603. Afirma, agora sim, contato radar, 63 milhas sul, sudoeste do Velho Salvador. Esse mantém 050, via chegada por MED 1, ajuste o altímetro 10197. 10197, para o 050, bom. Controle Salvador, bom dia, o TAN 3304, formação Kilo. TAN 3304, acione identificação, via chegada Bonfi, desse mantenha 4 mil pés, ajuste o altímetro 10197. 4000, com 90, 970, 304. Papagolfo, 1 minuto da Ceasa. Pascal Papagolfo, fazendo ingresso no circuito de tráfego de Salvador, chama agora a torre na frequência 118.95. Papagolfo. Oscar Papagolfo, na Prevent autorizada, sinal da 17, ponte curta final, ajuste no 097. Camarada na curta final, Golfo. Tá de pouso com o Tati? É o hangar da Alessandra. Ted. Quem que decolar 215 com drone 208 bagagem? Controle 1208, grato. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Romeo Oscar, mais Bianchi. Confirmo para o controle? É o Oscar, Mike e Yankee. Papa Romeo Oscar, Mike Yankee, mantenha-se regras de voo visual. E o pés, que é corredor chefe. Solicita a proa direta de Maratim, eu peço. Sim, autorizado, Oscar Mike Yankee, 1000 pés, direto de Maratim, sabe 20 milhas afastado de Salvador. Reportará 20 milhas afastado, Avistado, pouso autorizado, pistola 7, Mike Yankee, faça um check no transponder, só recebe o Alô, primário? Não tô recebendo nem o modo alfa, nem o Charlie. Quem entra o Xené 6312, informa o termo de desvio. Vê se mantém a 3 mil pés de desvio de 1017. Tente, após o desvio, voe a posição do no Xené 6312 para interceptar o final do procedimento LS. É que foi. Pista no zero. Retaguarda, autorizado até a papá, reporte para ingresso. Charles Serra Tango, autorizado em ingresso, esquerda via pista, reporte alinhado e pronto para a cabeceira no 7. Tá firme, então a direita, reporte na 35 pronto. Reduza para 2109. 0709, 3304. Xené 6312, deixe manter a 2 mil pés, altímetro 17, autorizado LS-Ray, informe estabilizado. 2 mil pés, 17, autorizado LS, chamaré estabilizado, 63. Graus 8 nós. Está livre para coordenação com os tráficos locais, o controle de quase tráfego informá-lo. E guardando a informação de pouso, eu acho que é mais quente. Frequência livre. Frequência livre, obrigado. Xené 6312, torre informa chuva leve sobre o campo. A torre informa chuva leve sobre o campo. CL 3304. 223 está no ponto de espera pronto. Passarelo 2223. Autorizado alinhar e decolar pistão 0, vento 160 graus, 7 nós. Autorizado alinhar e decolar o 2223. Atango decolado de 23, controle 120, decimal 80. Autor em Salvador. 208, Charlie Serra Tango. Controle Salvador, bom dia, patatata, Charlie Serra Tango. Patatata, Charlie Serra Tango, contato radar, nada colar, sube, mantém nível 340. Destino, senhor, seria radial 296. Para. Ah, confirmo, o destino é a radial 296 ou a posição qual, Gustavo? Após mando, radial 296 para o destino. Gente, então mantenha a sua da posição Momo, o Charlie Serra Tango. Está livre da restrição de 3 mil pés, sub mantém 340. Aguardando a autorização para voar direto do destino. Afirmativo, Charlie Serra Tango. Então 3304, desse, mantenha 2 mil pés, altímetro no 097, informe estabilizado. 2000, reportaria estabilizado, Santa 3304. Chanel 63, 12 estabilizado, e avisa. Chanel 63, 12, completo final, chame em torno, no 8, 95. 18, 9, 5, 63. Charlie Serra Tango. Prossiga, senhor. A instrução é que mantivesse a flor da posição Momo, o senhor está mantendo? Afirmativo, flor de Momo, 3, 2, 1. Tente. Chanel 6312, tráfego do estado, ajuste no 0 na frente, curva autorizada por estudo 0 na frente, 150 graus, 7 nós. Livre pouso na 10, confirmando o vento. 150 graus, 7 nós. Livre pouso na 10, Chanel 6312. Charlie Serra Tango, autorizado a voar direto do destino. Tango, obrigado, senhor. Controle, voa, passarinho 2223, decola, passa 2100. Passarinho 2223, contato, radar na decolagem, sobre